Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, a paz do Senhor. É uma bênção podermos continuar as nossas devocionais lendo um capítulo da Bíblia por dia. Já são 5 anos de trabalho. Aproveito para dizer a você que nós ultrapassamos a casa dos 400 mil. Agora nós somos 407.731 escutas. Repito, 407.731 escutas, com uma pequena defasagem para menos nesse relatório, porque o último relatório do WhatsApp, aqui é o WhatsApp, do blog, último relatório do blog, já faz um mês e pouco que veio, então nós devemos ter um pouquinho mais de pessoas, tá bem? Então, mas é melhor estimar menos e alcançar mais do que estimar mais e alcançar menos. Então sabemos que deve ter um pouquinho a mais do que esse número. Esse número me alegra muito, mas não é motivo de ilusão. Porque até pessoas pagãs, pessoas que usam as mídias sociais, as celebridades de um reality show ou coisas assim, conseguem números estrondosos, só que depois desaparecem. Não são, como o Senhor diz, que a palavra dele permanece para sempre, eles não permanecem. Então nós não nos iludimos com esse número. Todavia, sabemos que quanto mais pessoas estiverem arroladas e quanto mais forem inscritas, maior é a nossa chance de que haja conversões, de que o processo de santificação na vida dos convertidos, seja presente e também rumo ao nosso ideal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, isso é motivo de alegria. Agradeço todos que têm orado por nós, porque são 5 anos. Começamos com 50 pessoas, hoje são 407.731. E começamos logo depois da minha hospitalização e essa coisa toda. O processo todo, que já alguns médicos imprudentes disseram que eu morreria na hora, quando estava levando a ambulância, falaram para a esposa, outros disseram no hospital que eu viveria 40 a 50 dias, e já vão 5 anos, irmãos. Então, nós nos alegramos e sabemos que muitos, isso é resposta da oração de muita gente. Muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pelos que têm divulgado. Praticamente toda semana entra uma pessoa nova, por isso esses números vão crescendo dessa maneira. Então, agradeço a divulgação. E agradeço os que têm nos mantido, ofertantes que nos mantêm no ministério. Se você quiser também ser alguém que nos sustenta e abençoa. Faça isso e você está vendo, está ouvindo o resultado desse ministério. Esse é só um ministério de trabalho nas mídias sociais, no WhatsApp, no blog e no YouTube, que até está parado, mas nós já encontramos uma pessoa que vai substituir o querido Márcio e Ana Paula. Em breve, o YouTube também vai. YouTube Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, Lavoura. O programa é Metanoia, chama, né? Significa mudança de mente, mudança de coração. E, na verdade, irmãos, para os gregos, quando falam em mudança de mente, os gregos já tinham essa percepção da centralidade da mente, da razão. Então, é muito importante quando nós falamos de Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa metanoia. Então está falando da renovação do vosso ser. E nós nos alegramos e desejamos que esses que ouviram, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite hoje a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e procure alguém para ajudá-lo nesse processo. Você que é aqui de Entre Folhas, pode me procurar. Aqui no bairro Novo, todos sabem onde mora a pastora Margarete, que é mais conhecida, né, de origem da cidade, e nós poderemos ajudar você. Por que eu não, pastor, por que o senhor não fala da igreja? Irmãos, nós estamos com um trabalho, a igreja está funcionando, mas nós somos a igreja e nós cremos que o nosso testemunho fala por si e não precisamos ficar usando o estudo bíblico para fazer prosélitos. Então eu não fico falando, assim como não falo da oferta todo dia, falo uma vez por mês. Se você quiser se tornar um mantenedor fiel, vai aí o Pix 247 190 15816. Vou repetir: 247 190 15816. Torne-se um mantenedor deste ministério, porque nós queremos continuar alcançando pessoas. Mas muito obrigado a todos que têm orado, que têm divulgado e os que têm ofertado. Não temos mais do que 10 pessoas ofertando continuamente, mas eu creio que, mas o Senhor tem nos sustentado e eu creio que nós voltaremos a ter. Já tivemos 14, mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, depois caiu e agora eu creio que vai subir e vamos ter mais do que 14 pessoas e vamos subindo em pessoas que investem na nossa vida, não para uso indevido ou para ostentação, nada disso, mas para que você possa ter uma vida com alimentação, com compra de medicação, que são as duas coisas que mais nós gastamos. E agradecemos os que têm ofertado todo esse tempo. Bom, irmãos, ao longo da semana eu vou mencionando de novo no relatório, outras questões. Amanhã eu vou falar dos países que nós estamos alcançando e falo dos livros, talvez na sexta-feira, e fecho no sábado repetindo esse relatório. Só digo hoje a ênfase é o número 407.731. Se você não aceitou Jesus, entregue sua vida a Ele e nos procure. Nós ajudaremos você nesse processo. Se você já se converteu, mas está meio desanimado, está desnorteado, saiu da sua igreja, não queremos gente de nenhuma outra igreja, mas procure-nos e nós vamos encaminhar você ou para o nosso trabalho ou então para igrejas de boa referência aqui na cidade. Procure-nos. E se você está em processo de santificação, está firme em direção à santidade de Deus e quiser conversar conosco e aperfeiçoar também sua liderança, procure-nos e nós falaremos com você, tá bem? Conversaremos. Falando última vez do número, 407.731 escutas, e isso me deixou muito alegre. Que pelo menos metade dessas escutas tenha gerado, como nas 10 virgens, pelo menos 50% gerado conversões, gerado santificação, gerado liderança, amadurecimento, santidade para agradar o coração do nosso Deus. Vou ler o capítulo 12, segundo Reis, capítulo 12, mais um capítulo que vai falando sobre os antecedentes da queda do Reino do Norte em Israel. Mais um capítulo que fala dos elementos que antecederam a queda do Reino do Norte em Israel. Do Reino do Sul também é mencionado, mas aqui nós estamos falando mais do Reino do Norte. De vez em quando, no capítulo anterior mesmo, houve uma menção do Reino do Sul, que cai depois, vai para o exílio na Babilônia. Mas o Reino do Norte cai primeiro e, infelizmente, o povo de Israel se mistura com outros povos e só agora no século XX, depois da descoberta do DNA, é que muitos que tinham dúvida acerca do fato se eram israelitas ou não, estão procurando fazer o exame para perceber, o exame de DNA, para perceber, para saber se são israelitas ou não. Veja quanto tempo isso demorou. Então, essa queda do Reino do Norte foi avassaladora. Vamos ler o capítulo? Capítulo 12, o reinado de Joás em Judá. Veja, agora, se é reinado de Joás em Judá, é uma menção ao Reino do Sul. Reino do Sul. Você pode me perguntar, era formado o Reino do Sul por quais tribos? E então eu te digo, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e metade da tribo de Manassés, em hebraico, Menassê. Então, Judá, Benjamim em Manassés. O reinado de Joás em Judá. No sétimo ano de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor durante toda a sua vida. Que coisa linda! Atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Olha aqui um exemplo de alguém que praticou o que era justo perante o Senhor durante toda a sua vida. Contudo, versículo 3, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Joás foi justo perante o Senhor, viveu toda a vida atendendo às instruções do sacerdote, mas não eliminou toda a idolatria que tinha chegado em Israel, e por causa disso, você vai ver o Reino do Sul também cair no exílio depois do Reino do Norte. Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Yahvé. O dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor, que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos no templo sejam consertados onde quer que se encontrem. Versículo 5. Só uma informação: uma parte das ofertas era fruto da avaliação legal, ou seja, um tipo de oferta que tinha que ser feito, como diz em Levítico, capítulo 27, de 1 a 8. E a outra parte, resultado das contribuições feitas de acordo com a vontade de cada coração, como Êxodo 25, de 1 a 9. Glória a Deus que haja essa oferta como Deus mandou ofertar entre nós. E segundo, que haja contribuições que vão além, de acordo com a vontade de cada coração, que cada irmão e irmã possa ofertar. Há centenas de projetos que eu poderia dizer a você aqui. Há centenas de projetos. Bons projetos de igreja local, talvez da sua denominação. Bons projetos, então, da denominação. Você deve ofertar. Bons projetos de algumas agências missionárias que você deve primeiro conhecer para depois saber como tem sido encaminhado. Mas há, sim, muita coisa boa que nós podemos fazer com as nossas ofertas. Nós, inclusive, colocamos à sua disposição como últimos da fila. Mas se você quer ofertar porque acredita num projeto de leitura bíblica para que todo o seu país, para que todas as pessoas da sua denominação, pessoas da sua igreja, pessoas da sua família possam ir conhecendo paulatinamente, capítulo a capítulo, a palavra do Senhor, nós demos aí a referência. Vamos ficar dando só durante 3 dias, depois vamos aguardar um mês de novo, porque eu não acho bom, agradável, ficar ministrando a palavra e pedindo oferta. Isso não condiz com aquilo que Deus estabeleceu, não testifica no meu coração. Eu vivo crendo que do altar do Senhor virá toda a provisão. Da mesa do Senhor vem a provisão. Deus toca o coração de pessoas e aí você recebe. Só digo aos irmãos que há uma oferta fixa aqui no versículo 4 e há uma oferta mais voluntária. Então, a oferta fixa para qualquer trabalho desses que eu mencionei, né, que você conheça, é bênção. Se pode fazer previsão de vida, de gastos. A oferta que não é prevista, ela abençoa, pastor, abençoa. O problema dessa oferta voluntária que não é prevista é que você não sabe se ela vem ou não vem, quando ela vem, quando não vem, quanto é e quanto não é. Então, é melhor que você faça uma oferta fixa, como as datas que Israel fazia, e claro, se quiser acrescentar a sua oferta, aí você acrescente. Muito bem, versículo 5: que cada sacerdote receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados, onde quer que se encontrem. Foi isso que eu li. Agora, os 6. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante, não recolhei mais prata com os vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Então, Joás está chamando a atenção aqui de Joiada, está dizendo: por que ainda não completou? Então, que seja tudo para restauração. Quando algo é estabelecido, ou para construção de um templo, ou para restauração, tem que completar, tem que pagar tudo. Tem que, agora mesmo, falava com o presidente da Assembleia de Deus, e eu sei que eles têm templos erguidos e que precisam ser pagos. Nós temos esse compromisso. Então, que Deus nos faça acabar, pagar tudo. Como diz o texto: de agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Outras, pastor, está falando da Assembleia? Não. Ah, seja a Batista, mencionamos a Batista, seja a Igreja Metodista, seja a Presbiteriana, seja a Luterana, seja a Deus é Amor, seja a Maranata, seja qualquer igreja. O que está estabelecido precisa ser feito. O que está danificado precisa ser refeito. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas no templo. Ora, irmãos, aqui tem uma questão: se durante todos esses anos tudo não foi restaurado, é porque os sacerdotes não estavam encaminhando direito as ofertas. Quem sabe muitos deles, ou alguns deles, nós vimos isso em outras situações, os filhos de Eli, quem sabe tivessem os próprios sacerdotes pegando uma fatia maior. Hoje em dia, isso ainda é um escândalo mundial, quando a gente vê sacerdotes milionários, bilionários, Então, isso é um escândalo. Com tanta coisa para fazer dentro da própria igreja e na sociedade, ora, não é possível que os sacerdotes fiquem com um dinheiro além da conta e não completem a obra que Deus estabeleceu. Mas, versículo 9, mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Esse local se chama gasofilácio, o lugar onde se guarda a oferta, justamente para não passar direto para a mão do sacerdote, né? Depois alguém responsável vai lá no gasofilácio e destina direto para os tesoureiros e para que se faça os pagamentos necessários. Versículo 10. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez conferido o dinheiro, irmãos, tem que haver lisura. Nessa área tem que haver uma lisura como em outras áreas. Talvez uma lisura maior, porque a tentação com dinheiro é muito grande, né? O Deus Mamon, o Deus do dinheiro, é o único que Jesus menciona. Não é possível servir a Deus e a Mamon. A tentação com essa área é muito grande. Então, uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor. E estes os empregavam, pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé, os pedreiros, escultores, e na compra de madeira e pedras lavradas destinadas à restauração do templo. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam para administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Toda a igreja tem que ter alguém trabalhando nessa área para que a arrecadação seja destinada para aquilo que foi estabelecido. Nessa época, não se exigia prestação de conta dos que pagavam os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito, um pecado ou culpa, não era destinado às reformas da casa de Yahvé, mas entregue aos sacerdotes, porquanto lhes pertencia. Então havia um recurso que era entregue para a reforma do templo. Que bom, que maravilha, ainda no Reino do Sul, que havia honestidade. As pessoas agiam com honestidade e os sacerdotes recebiam um dinheiro, mas daquele ofertado por um pecado cometido. Era a prática de Israel, segundo a lei, a Torá, que tinha quatro áreas, né? A lei moral, a lei judicial, a lei sanitária. Então, e a lei jurídica, né? judicial, já mencionei. Então, quando havia um delito, um pecado, uma culpa, esse recurso era destinado na casa de Yahvé para os sacerdotes. Mas se não fosse esse, era destinado para a construção do templo. Bom, no versículo 17, nós vamos ver a morte de Joás. Nesse tempo, Azael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois, Azael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yahvé e no palácio real. E o mandou a Azael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir a Jerusalém. O restante da história de Joás e todos os seus feitos não está tudo escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Aí pergunta o texto. Ou seja, está escrito, né? E para finalizar nossa devocional, versículo 20 e 21. Levantaram-se dois dos servos de Joás, e conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milô, casa de Milô, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabate, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto a seus antepassados na cidade de Davi, e o seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. Aleluia! Espero que esse texto do Livro dos Reis tenha deixado alguns ensinos para você nesse capítulo 12. O Livro de Reis trabalha com os reis do Reino do Norte e do Reino do Sul. E agora, esse bloco é mais falando sobre o Reino do Norte, mas esse capítulo, em especial, fala de Joás, que era rei no Sul. Que Deus te abençoe, te guarde e que você viva uma vida de honestidade perante o Senhor e uma vida de oferta, uma vida de investimento na obra missionária, de construção dos nossos novos templos, né? Dos templos que surgem, e que nós sejamos bastante zelosos e não deixemos nenhuma coisa danificada, e também providenciemos o sustento dos sacerdotes que aqui eram sustentados pelos oferta pelo pecado, tá bem? Para ficar simples, oferta pelo pecado era destinada aos sacerdotes. Que Deus te abençoe e te guarde, permitindo o Senhor, nós prosseguiremos com o reinado de Jeoacás, rei de Israel, no capítulo 13. Ah, Senhor, que a tua graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.